22 horas vou sair de peão. Lá fora tá frio, cadê o meu busão? Se você não for, eu vou que vou. O dia esperado, irmão, então chegou. Vamos aí, vamos sair. Mano de quebrada, a noite tá fria, a lua iluminada. Na praça tá mil grau, várias mina na cena. Hoje esse rolê vai valer a pena. Se os bad black não estragar a festa, fica com essa mina, é só o que me resta. Espero que seja bom, e mais um pouco. O rebolado dela, mano, é muito louco. Vê se acorda, João, que mina modada. Estilo Patrícia, Bebel safado. Um maluco sai de cima, outro cola na sequência. Pra ela, não passa de mais uma experiência. Ainda mete banca de santinha, honesta. Se liga, vagabundo, essa mina não presta. Mano, eu quero zoar, eu quero curtir. A noite tá aí, ela pode vir. Dinheiro é bom, mulher é mais ainda. Umas horas de prazer, sempre é bem-vinda. Se o mundo é louco, envolve grana, poder e mulher. Tô aí pro que der e vier, pro que der e vier. Se o mundo é louco, envolve grana, poder e mulher. Tô aí pro que der e vier. A cena é de mil grau, a festa tá trincando. Várias minas desfilando, na maldade provocando. Se liga na morena, me xinga até umas horas. Finge que não sou nada, vai, me ignora. Mas se eu tivesse um Golf, aquele Corolla tava toda oriçada. Já na minha cola, dinheiro é bom. Carro equipado, é várias bebel querendo tá do lado. Vai vendo isso jogando, isso no ante oferecendo. As mina, a firmeza vai desaparecendo. Aqui, entre 10, duas vale a pena. Sem crocodilagem, na ideia na cena. A minha cara aqui é tem um harém. Loura, morena, vem neném. Com rebolado da Globeleza. Aí eu tava as pampa, ó, sem tristeza. Dinheiro no bolso, tomando champanhe. E os povinhos falando: Que filho da mãe. Inveja é foda, mas quando não mata, o porco se engorda. As horas tá passando, é nós no palco. Vem com nós, doidão, tomamos de assalto. Se o mundo é louco, envolve grana, poder e mulher. Tô aí pro que der e vier, pro que der e vier. Se o mundo é louco, envolve grana, poder e mulher. Tô aí pro que der e vier. Carro de vagabundo, ela anda o palo, ouvindo o rap do bom, o som que abala. Já é 2 da matina, eu tô vendo a sua mina. Nego, se ela tá vindo aqui pra cima. Eu pensei que ela tava na goma da Marcela. Aí marrom, se liga no pique dela. O que aconteceu com seu celular? Já faz mais de 2 horas que eu tô tentando te ligar. Só dá fora de área ou desligado. Que nada, mina, só tá descarregado. Eu pensei que você tava de aprontação. Estilo vagabundo, ram, vai vendo malandrão. Eu confio com o pé atrás, outro na frente. Proceder feminino, ram, é chapa quente. Vem aqui, meu nego, antes que acabe a madruga. Vamos pro seu apê, vamos sair de fuga. Eu tô daquele jeito, você sabe, né? O que acontece entre um homem e uma mulher? Só de imaginar, eu já fico louco. Não aguento esperar, mas nem um pouco. Só faz um 10, é nós na caminhada. Só vou mandar um salve pra rapada quebrada. NSA, 15, Vila, NH. Eu tô na picadilha, favelinha. IP1, IP2, PIF2, NSC, ABV, Jardim Brasil, Caju, JDB, Estudantil. Aí DJ, risca o vinil.